Olá! Comunhão, como a gente sabe, é um item fundamental na vida cristã. Como muitos itens da vida cristã, ela pode ser distorcida e distorcida de várias maneiras. Nós temos visto aqui na carta de Paulo aos Gálatas, como a perturbação dos judaizantes desviava os novos convertidos e criava barreiras em relação a Paulo. Bom, agora ele vai trazer mais um elemento para mostrar como a comunhão estava sendo distorcida e o que ele esperava fazer ali a respeito. Então, continuando aqui na carta de Paulo aos Gálatas, a gente está no capítulo 4 e vamos ler dos versículos 17 ao 20. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Então você vê aqui que Paulo ele relaciona a comunhão com certos tipos de zelo. Zelo é bom que a gente entenda, é algo neutro, né? O zelo ele é um interesse intenso por algo, né? Você pode desenvolver um zelo bom ou um zelo ruim. Você pode se apegar de forma até mesmo doentia a uma determinada coisa, pessoa, situação, etc. Mas você pode fazer isso de maneira muito saudável. Portanto, zelo pode ser bom, pode ser ruim. E Paulo vai nos mostrar aqui, eu acredito que ele nos mostra três formas de zelo. Em primeiro lugar, ele vai mostrar o zelo mal intencionado, ou seja, o zelo daqueles judaizantes, aqueles legalistas, que estavam ali se infiltrando, já haviam se infiltrado na igreja, que estavam trazendo grandes e ruins, né, influências ali sobre a igreja. No versículo 17, ele fala daqueles que fazem tanto esforço para agradá-los. Esse esforço aqui tem a ver com zelo, né, no original. Esse esforço aqui, a princípio, parece ser uma coisa boa. Querer agradar as pessoas pode parecer uma coisa boa. Afinal, agradar as pessoas não é necessariamente errado. Você querer ser gentil, você querer transmitir algo bom para as pessoas, cuidar das pessoas, enfim, existem muitas maneiras de fazer isso da forma correta. E se pode fazer isso de fato, e é bom, mas o que Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas não estavam agindo bem. Essa palavra aqui também é interessante quando Paulo usa, porque tem a ver com desonestamente. Ou seja, vamos traduzir isso. Esse zelo dos legalistas judaizantes pelos Gálatas era um zelo que aparecia, que parecia uma coisa boa, porque eles procuravam ali, se esforçavam para agradar os Gálatas, mas na verdade era algo desonesto. E Paulo explica por quê. Ele diz: mas eles querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Qual era a intenção oculta por trás dessa suposta, né, aparente bondade, esse aparente bom zelo? A intenção oculta era desviar da mensagem e do mensageiro do evangelho. Era criar uma atração, né? Era desviar como se fosse um campo magnético, né, onde você desvia de alguém, você desvia da sua mensagem e procura atrair para você, procura atrair as pessoas para você, procura trazer a atenção para o seu lado, para que você tenha ouvintes, para que você tenha adeptos, para que você tenha seguidores. Então era exatamente isso que estava acontecendo, um zelo mal intencionado ali por parte dos legalistas judaizantes. Pois é, a questão aqui é algo que a gente precisa examinar, porque veja, isso não é algo característico só daquelas pessoas, é algo que está presente aí em muitos setores, em muitos lugares, e eu acredito que nenhuma igreja ela está totalmente 100% imune a isso. É bem verdade que certos ambientes são mais favoráveis a isso do que outros. Mas veja, ali foi uma igreja plantada ali com seriedade por Paulo e tudo mais. Mas o que acontecia ali é o que a gente pode traduzir por bajulação. É a pessoa que procura ser excessivamente atenciosa, elogiosa, parece que está muito interessada ali nas pessoas, né? É aquela pessoa que fica procurando, fica indo lá na casa, bate na casa da pessoa. Se fosse hoje em dia, né? É a mensagenzinha toda hora ali, no celular, né? Eu vejo muitas vezes isso acontecendo, né? Essas pessoas que gostam de assediar, os outros e criam aí uma forma de fazer isso. Como é que eu vou fazer para atrair as pessoas? Eu vou, claro, criar aí usar desse ambiente que ele foi criado saudável por Jesus Cristo. Jesus Cristo criou a comunhão entre os irmãos. Os irmãos apreciam a comunhão. O verdadeiro crente, ele gosta da comunhão, ele gosta de estar junto com os outros irmãos. Acontece que quando isso é utilizado de maneira mal intencionada, o que acaba resultando é uma falsa comunhão, porque as pessoas elas são levadas a pensar na comunhão de uma forma distorcida. Esses judaizantes, como outros bajuladores, o que eles provavelmente estavam dizendo ali para as pessoas é: nossa, mas você é tão importante, você é tão querido, você é tão especial, você é tão amado, né? Essa maneira pegajosa, né? Que muitas vezes acaba servindo aos propósitos mal intencionados. Essa é a primeira forma de zelo que Paulo mostra aqui, mas que certamente é um zelo prejudicial à verdadeira comunhão. A segunda forma de zelo que Paulo traz aqui é o zelo imaturo. E no caso aqui, agora, ele não está falando mais dos judaizantes, mas está falando do pessoal lá das igrejas, o pessoal das igrejas da Galácia. E no versículo 18 é o que ele diz: é bom sempre ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente. Veja, existe um zelo bom, um zelo que os gálatas aprenderam com Paulo, um zelo que foi desenvolvido sob a influência do Evangelho, um zelo direcionado às coisas certas. E o zelo, quando ele é direcionado às coisas certas, ele resulta em coisas boas, ele resulta em fervor pela palavra de Deus. Você passa a ser zeloso pela palavra de Deus, um fervor pela oração, ou seja, o zelo pela oração, valorizando-se esse item tão importante, um fervor pela verdadeira comunhão, um fervor pelo testemunho. Testemunho de Jesus, o testemunho do Evangelho, um gosto, uma satisfação em falar de Jesus. Tudo isso acontece quando você tem um fervor que é despertado por um zelo bom, um zelo benéfico, um zelo dirigido às coisas certas e que resulta em coisas boas. Mas agora, certamente tudo isso estava sofrendo a influência dos judaizantes. Por isso que Paulo, Ele diz aqui: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não só, não apenas quando eu estou presente. Paulo, quando ele esteve com eles lá, ele viu eles produzindo coisas boas. Ele viu eles produzindo bons resultados, os resultados do cristianismo genuíno, verdadeiro, aquilo que o evangelho produz na vida das pessoas. Mas agora, o que que o legalismo judaizante produzia? Confusão. Quem é Paulo? Afinal, Paulo tem autoridade? Não tem? O evangelho que ele pregou, não está faltando nada? E esse Paulo aí, essa figura aí, sei lá, né? E as coisas, e os itens tão bons, né? Afinal, tudo isso acaba sendo distorcido. O fervor pela palavra já não é só mais pela palavra, é a palavra mais alguma coisa, a palavra mais um acréscimo, mais um enfeite aqui, uma invenção ali, uma filosofia lá, uma ideia colocada ali fora de contexto. Tudo isso acaba atraindo, por incrível que pareça, as pessoas. O fervor pela oração singela, autêntica, a oração muitas vezes anônima, quando ela é lá no anonimato do seu quarto. E claro, existe a oração pública, mas uma supervalorização da oração pública e a exposição. Muitas vezes não se sabe nem se aquilo é realmente da forma como é propagado, né? A pessoa com muita dá muita ênfase, né? Esse tipo de líderes, né? Que tinha ali, é o que se vê muitas vezes, as pessoas dizendo: ah, eu tenho aqui uma lista enorme, eu estou orando aí por não sei quantas pessoas, olha, eu estou orando por você, olha, saiba que eu estou orando, né? Então, muita ênfase naquilo que deveria ficar com uma certa discrição, né? Melhor, uma total discrição, porque foi isso que Jesus ensinou, né? A gente não fazer alarde desse tipo de coisa, não ficar tocando trombeta, né? A distorção da comunhão, a distorção do testemunho, que passa a ser um testemunho não só e pura e simplesmente da pessoa de Jesus Cristo, do Evangelho, mas passa a ser um testemunho aí em relação a coisas que não tem nada a ver com aquilo que salva realmente. Afinal, a própria salvação se tornou um item confuso ali para aqueles gálatas. Portanto, esse zelo imaturo, esse zelo instável, era algo que preocupava Paulo. Agora, fica a pergunta: por que as pessoas caem nesse tipo de armadilha? Por que que elas se deixam levar por um zelo mal intencionado, de tal maneira que o seu bom zelo acaba oscilando e acaba indo também numa direção ruim, numa direção distorcida? A resposta, por que as pessoas caem nesse tipo de armadilha, a armadilha da bajulação, é porque simplesmente elas querem ser bajuladas. É porque existe um ego, uma carência de elogios, uma carência de valorização, uma carência de tapinha nas costas, uma tendência aí ao coitadismo, algumas vezes, o vitimismo, a necessidade da pessoa constantemente estar sendo enobrecida, enaltecida. Olha, estamos aqui, né? Hoje a gente vê muito essas coisas aí nas redes sociais, nos grupos, né? Nos grupos que a gente tem muitas vezes aí nos mensageiros, né, de internet, a pessoa coloca lá um motivo de oração, né? E em seguida vem uma lista: tô orando. Sabe, é melhor dizer, talvez até para a pessoa, né? Olha, tô com você e tudo mais. Até aí tem até um certo sentido, né? Mas muitas vezes a publicidade, né? E quantas pessoas elas precisam, elas caem facilmente nesse tipo de armadilha, porque a verdade é que elas querem isso, elas querem receber esse tipo de coisa, então acaba vestindo aí adequadamente, né? E cai nessa armadilha. Você tem o zelo mal intencionado, você tem o zelo imaturo, mas Paulo vai falar do seu zelo, o zelo honesto. Ele pode ter. O zelo honesto, ele tem as suas falhas, né? Ele não é um zelo perfeito. O zelo perfeito é o zelo de Deus, o zelo de Jesus Cristo. Jesus Cristo mostrou aqui o que é ser verdadeiramente zeloso, perfeitamente zeloso. Agora, o que nós devemos fazer como seres falhos, limitados, olhando, inclusive, para Paulo, vendo a sua vida, o seu ministério, o mínimo que a gente pode dizer é: o zelo deve ser honesto. Ele não tem um fingimento, ele não tem, ele não apresenta coisas procurando enredar as pessoas, procurando atrair as pessoas, procurando fazer coisas desse tipo. O zelo honesto de Paulo, ele traz aqui a figura do parto, né? O parto, que principalmente ali na antiguidade, né? Tinha muito mais essa ideia, né? Hoje, algumas mulheres até têm essa opção, né, de diminuir ali o seu sofrimento, diminuir aquela dor, que é uma dor, pelos relatos que a gente ouve, né, bastante intensa, né, uma dor que incomoda muito, que traz uma agitação, né, e que só pensar nisso, né, eu já ouvi algumas mulheres dizendo: ah, eu não quero mais passar por isso, né? Depois acaba superando e etc. A dor de parto foi descrita, inclusive, por Jesus, né? Como uma série de acontecimentos terríveis que virão ainda sobre a terra, que Jesus chama de as dores de parto, né? A dor de parto, ela normalmente ela está associada não com uma coisa ruim, ele é uma coisa boa, entende? Existe um sofrimento, mas depois desse sofrimento vem a coisa boa, que é o nascimento da criança, né? Exceto, claro, eventuais problemas e coisas fora do comum que possam acontecer. O normal é isso, né? O normal é o sofrimento anteceder aquilo que é bom, aquilo que traz alegria ali para os pais. Bom, Paulo, ele fala aqui do seu ministério como esse parto. Ele fala no versículo 19: meus filhos. Aliás, veja que ele traz aqui de uma forma bastante incomum para Paulo, né? Totalmente incomum, né? Ele usar a palavra meus filhos. Isso mostra que o carinho dele permanece, né? Veja que interessante, né? Ele não tem aquele ódio, aquele rancor. Ele está procurando aqui manter a sua parte na comunhão. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Novamente, mas como novamente? Eu entendo aqui que Paulo, ele teve uma primeira dor de parto quando ele levou o evangelho ali para as igrejas, para as cidades ali da Galácia, né? Por que que foi uma primeira dor de parto? Porque Paulo, quando ele pregou o evangelho, não só ali, mas em outros lugares, como a gente sabe, foi em meio ao sofrimento, em meio à perseguição e uma série de contratempos, né, que Paulo teve que enfrentar. Então, poderíamos claramente pensar que Paulo não está ali, pela primeira vez sofrendo, mas agora é um sofrimento diferente. E esse sofrimento diferente, eu acredito que está na segunda parte do versículo, né? Até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, essa espécie de segundo parto de Paulo é que Paulo agora está olhando para toda essa situação, ele está olhando para essa influência, está olhando para esses bajuladores. Hoje a gente poderia dizer assim: estão fazendo a cabeça, né, dos imaturos, gálatas ali, levando para o lado deles, atraindo. E o pessoal caindo na armadilha, e Paulo agora ele está interessado que Cristo seja formado neles. O que isso quer dizer? Quer dizer aquela ideia de que Paulo traz muito claramente nas suas cartas, né? De Cristo sendo formado no crente, Cristo de glória em glória, né? Formando o caráter de Cristo nos seus discípulos, naqueles que pertencem a ele, aqueles que estão nele. Mas isso é um processo que tem a ver com maturidade, é um processo que tem a ver com crescimento espiritual. E Paulo, ele procura se esforçar agora para que, corrigindo esses erros que penetraram ali, que se infiltraram ali, que influenciaram aquelas pessoas e que estão atrapalhando totalmente o seu crescimento, Paulo agora ele está sofrendo, ele está envolvido. Esse é o verdadeiro zelo, é o zelo da pessoa que está lá, ele está. Inclusive ele diz, olha, eu não vejo, se eu fosse até vocês, né? Ele fala isso no versículo 20, eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo. Eu não sei nem o que pensar, eu gostaria até de mudar, de não estar falando sobre isso, mas o fato é que agora essa é a situação e eu me preocupo. Veja, essa é a diferença do verdadeiro interesse, do zelo honesto, o zelo que ele não está atuando por interesses pessoais. Paulo não está procurando os Gálatas porque ele quer ser o queridinho dos Gálatas, porque ele quer ter o seu grupinho, porque ele quer ter a sua turma garantida ali, o selo de Paulo, Paulo o Grande. Não, Paulo está interessado em que algo realmente verdadeiro esteja acontecendo, em que eles estejam livres da mentira, livres do engano e possam se desenvolver como verdadeiros cristãos, cristãos maduros, cristãos que não dependem da bajulação, não dependem desse tipo de coisa, que se desapegam e desenvolvem o verdadeiro cristianismo, que afinal ele liberta. Liberta de tudo isso. Paulo diz: olha, esse é o meu tipo de zelo. Então você vê aqui claramente três tipos de zelo. Você tem o zelo desonesto, o zelo mal intencionado, né? Dirigido para arrastar as pessoas para si mesmo, né? E para aquilo que as minhas ideias, o meu grupo, etc., né? Quer que seja. O zelo imaturo daqueles que se deixam levar e o zelo honesto daquele que está batalhando, lutando pela verdade. Bom, eu penso que aqui a gente precisa observar pelo menos algumas questões, algumas lições a partir desse texto. Em primeiro lugar, cuidado com os bajuladores. É lógico que para isso nós precisamos desenvolver uma espécie de bajulômetro, um detector de bajuladores, né? Conseguimos discernir quando que as pessoas elas estão nos assediando para, afinal de contas, para quê? Por quê? Né? Eu estou falando aqui em termos espirituais, em termos de igreja, em termos de evangelho. Para onde essa pessoa está me arrastando? O que que ela quer realmente com isso? Ela está contribuindo, ela está pensando no Evangelho, está pensando no reino de Deus, ou o que, afinal de contas? Então temos que pensar seriamente sobre isso e ter cuidado e criar dispositivos, desenvolver o zelo correto, um zelo maduro, um zelo em que a nossa, o nosso interior, o nosso coração não fique aí ansioso para receber elogios, para receber aplausos, para receber receber qualquer tipo de importância. Temos que desenvolver o zelo correto e desenvolver o zelo correto tem a ver com nos apegarmos às boas práticas, o bom fervor, o fervor pela palavra, pela oração, pela comunhão, pelo testemunho, desenvolvermos as coisas boas, desenvolvermos as coisas que nos levam à maturidade, que nos levam a sermos mais realmente mais firmes. E claro, nós mesmos não devemos ser bajuladores, devemos fugir disso, fugir dessa ideia de que vamos ganhar as pessoas através desse tipo de atitude. Temos que ser pessoas que agem, claro, com gentileza, temos que ser atenciosos, temos que procurar sim ser agradáveis, mas não com esse, com aquele intuito, com aquela maneira imprópria e pecaminosa, mas colocando o Evangelho acima dos nossos interesses. Quando a gente coloca Jesus Cristo como importante, o Evangelho como importante, e nós, como João Batista, podermos, né, dizer que ele cresça, o que importa é que ele, Jesus, cresça e nós estejamos diminuindo, nós diminuamos, nós estejamos encolhendo a nossa importância, a nossa figura. Nada disso é importante. Importante que Jesus seja destacado. Isso é o que nós devemos desenvolver e devemos valorizar, inclusive, nas pessoas que agem assim para conosco. Muito bem, na próxima semana nós vamos acompanhar aqui Paulo novamente mostrando a relação aí entre a lei e a graça. Ele volta aí nesse tema importante, porque ele quer fechar alguns pontos aqui, né? Ele quer continuar aqui dando consistência aqui aos seus argumentos. É muito importante a gente acompanhar. Ele vai dar o exemplo de Sara, de Agar, né? Ou seja, da esposa de Abraão e da serva, né? Da escrava, e as respectivas descendências. O que isso tem a ver com a lei, com a graça, com a liberdade, com a escravidão? Em que ponto nós estamos, né? É muito interessante ver como Paulo desenvolve esse assunto. Então, que enquanto isso, o texto de hoje, o assunto, as verdades que Paulo nos mostra aqui, elas sejam de bom proveito, tragam edificação, produzam essa boa comunhão, esse bom zelo, né, que nós vemos aí. Então que estejamos encorajados a seguir nesse bom caminho. Temos uma boa compreensão e uma boa prática nesse sentido. Então, até a próxima semana, com a próxima mensagem. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.